participado, né, a divulgação desse evento. E porque também, Armando, todas as vezes que a gente divulga algum evento do Lar Vicentino, é impressionante que é infração de dias. Já mata aí, né? A legal. Cota de convites, o pessoal já compra. Já garante, garante já. Isso, então ela já tá abrindo aí a venda dos convites para esse almoço. Vai ter música ao vivo, vai ser um almoço delicioso, com maminha, frango, linguiça. Vai ser topzera, viu? Gostei. E as meninas e a irmã Marina, a Josi, que é a assistente social lá do Lar, elas explicam pra nós essa live que você acompanha agora, e no finzinho tem uma surpresa. Seu José aparece ali na live querendo aparecer. De qualquer forma, seu José é um morador ali do Lar, tava varrendo ali, quis aparecer, mostrar a árvore pra nós. Ai, que legal. E vocês vão ver agora aqui nessa entrevista que eu vou passar aqui pra vocês agora. Vamos lá, vamos lá. E muito bom dia para você que sintoniza a Clube FM através do 100.7 ou ligadinho e sintonizado através das redes sociais. Vem aí mais um almoço beneficente realizado, né, em prol e por o Lar Vicentino. Então aqui ao meu lado está a irmã, está aqui a Josi também, assistente social aqui do Lar, para passar para nós todas as informações referente a esse evento que acontece no dia 3 de novembro, né? Então bom dia, Josi, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada mais uma vez você tá aqui, né? Bom dia a todos que tá sempre aí nos acompanhando, né? E mais uma vez nós vamos ter evento aqui. Isso. E vai ser muito bom, se Deus quiser. Será, sem sombra de dúvidas. E pensa num povo festeiro, né, irmã? Bom dia. Bom dia, eu sou irmã Marina. Eu agradeço a você que está aqui conosco. E um bom dia. E muito obrigada aos caros ouvintes. Nós estamos aqui mais uma vez anunciando um almoço beneficente que será no dia 3 de novembro. E desta vez, o objetivo é para prepararmos um local melhor para o nosso leilão anual. Isso, o leilão geralmente acontece quando, ô irmã? Geralmente no mês de maio, final de maio. Isso, então já estão aí se preparando, né? Levantando recursos para fazer a manutenção, tudo certinho, aí preparar para receber o público no leilão, né? Há muitos anos nós temos a mangueira, o mangueirão de madeira. Madeira está podre, inclusive este ano. Um boi até fugiu, escapou e graças a Deus já era o fim da festa. Mas pode acontecer uma tragédia. Então a gente prefere, já com a ajuda de algumas pessoas que se dispuseram a nos ajudar, a gente se lançou nessa nova aventura. Isso, uma aventura que a comunidade em si sempre abraça a causa, né? É muito gostoso ver que de fato a cidade, ela abraça a causa, vem, participa, tem um público bom e geralmente as festas realizadas pelo Lar Vicentino sempre são um sucesso. São, graças a Deus. E de fato, como eu estive conversando outro dia com a irmã Marina, nossa equipe técnica, a gente tem sido muito agraciado, né? Em entrevistas anteriores, a gente comentou que com a pandemia a gente tinha os nossos voluntários, as ajudas tinham diminuído bastante. Graças a Deus, devido aos eventos, né, as prestações de conta e o pessoal vendo que realmente é em prol do Lar Vicentino, é em prol dos nossos idosos, né, com a nossa equipe técnica. Então, assim, as ajudas estão chegando, tá? É bastante gente colaborando, temos vários eventos já que vão se tornar tradição aqui para nós, né? E não poderia deixar de ser agora esse almoço. Nós tivemos a honra de ter como parceria o Rotary. O Rotary Clube vai ser nosso parceiro nesse almoço, né? Uma honra muito grande, vai ser de grande valia pra gente. Então a gente tá muito feliz. Maravilha, porque, irmã Marina, se nós fôssemos ficar dependendo somente da ajuda do governo para manter, não seria possível. Então, para isso é necessário mesmo a ajuda e o abraço da população, né? A ajuda do governo é muito pouco ou nada. Mas graças a Deus, o povo de Bariri adotou o Lar Vicentino. É só a gente abrir a boca, os barilienses estão aqui para nos ajudar. E isso é uma graça. A gente percebe como o povo tem carinho por esta entidade. E a gente já está anunciando para vocês com antecedência, porque nós sabemos que se a gente já divulga, logo já vendem-se todos os ingressos, né, Josi? Exatamente. Então a gente antecipou, porque está sendo um evento bastante prestigiado e as vendas de ingressos são limitadas. A gente fez 400 ingressos, né? E já estão à venda, então a gente está anunciando. Para compra de ingresso, a gente tem os pontos de vendas que tem com o pessoal do Rotary, né? Aqui no Lar Vicentino. As nossas Vicentinas também tem. Então, quem quiser adquirir o ingresso para o dia 3 de novembro, já estão à venda. Isso. Né? Então, para o pessoal não ficar sem, corra, vem pegar o seu. Isso, gente, esse ano o cardápio tá diferenciado, hein? É um churrasco caprichado com linguiça, frango, maminha. Tá delicioso, né, irmã Marina? Delicioso. Graças ao Rotary, que estão nos ajudando com renda 100% para o Lar Vicentino. E, além de nos ajudar com o serviço, também estão nos ajudando com aquilo que eles podem estar oferecendo como condimentos, como carne. Isso. E a gente também já está contando com a ajuda de muitas outras pessoas que se dispuseram a nos ajudar. Se você que é uma pessoa física, você que é um empresário, se ainda dá tempo de ajudar, se você sentir no seu coração de ajudar, fazer o bem, né? É muito bem-vindo. É muito bem-vindo, sempre muito bem-vindo. E a gente sempre pede a colaboração, né? Porque os nossos idosos agradecem, afinal de contas são para eles. Apesar que esse evento em si, a gente tá fazendo em prol, né? A construção da nova mangueira pro nosso leilão, né? Mas teremos outros e toda a colaboração é muito bem-vinda e a gente só tem que agradecer, porque a população não nos desampara, principalmente a população baririense, os empresários baririenses, o nosso comércio, né? Nós temos as nossas Vicentinas que são assim de grande valia pra gente e o Rotary desta vez veio a nos dar a honra de estar conosco. E esse almoço vai se tornar tradição. Todo ano a gente vai ter, né, em parceria com o Rotary, esse almoço, né, de domingo. E vai ter música ao vivo, viu? Nós temos o João Paulo e Rafael cantando aqui para nós, tá? É uma dupla bastante conhecida, o pessoal diz que gosta muito. Então venha colaborar conosco, almoçar conosco assim, dá uma arrasta-pé aí. Vai estar muito legal, tá? Isso. O cardápio ótimo, né? Como a irmã Marina já falou, é um churrasco de maminha, né? Dois tipos de arroz, salada, farofa, né? A bebida à parte, teremos chopp também. Né? Então vai ser muito legal. Isso, gente, e tudo isso, esse cardápio completo por apenas R$50, viu? Então crianças até 7 anos não pagam. Você venha, compre com antecedência, né? O seu ingressinho, venha aqui prestigiar o melhor do sertanejo. Você acompanha com o João Paulo e Rafael, que estarão aqui fazendo parte desse evento, e claro, o Rotary, né, que veio para somar e trazer ainda mais inovação, mais criatividade, esse público mais jovem, né? Então vem para somar, né, irmã Marina? E nós estaremos também divulgando o nosso salão de festas. Demoramos quase 3 anos para deixá-lo, não digo o melhor de Bariri, mas um dos melhores. E ainda é no centro da cidade. Então, quem estiver alugando o nosso salão estará ajudando também o Lar Vicentino. Maravilha. Então, você que tem uma festa aí para fazer, procure as meninas aqui do Lar Vicentino e vem festejar, porque de fato o salão é lindíssimo, viu? E eu corro o risco de dizer que sim, viu, irmã? É um dos melhores da cidade, se não o melhor, né? De fato. Então, meninas, muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Tem algo a acrescentar? Pode ficar à vontade. Nesse momento a gente só tem a agradecer. O acrescentar nosso é agradecimento, gratidão por toda a população baririense, né? A região que sempre que possível também colabora com alguma coisa. Então a gente, nesse momento, a palavra que eu tenho é gratidão. Muito obrigada mais uma vez. Irmã Marina, mais algo a acrescentar? agradecer aos nossos caros ouvintes, a Rádio Clube, que está sempre disponível a divulgar nossos eventos e a sua disponibilidade em estar aqui sempre que precisamos. Isso, imagina. Eu falo assim, eu chego aqui, eu espero as meninas correrem com algumas burocracias, aí às vezes a gente tem umas burocracias lá, elas esperam a gente, e assim, um vai ajudando o outro e vai dando tudo certo. Dá tudo certo. No fim, dá tudo certo, né, Mirelle? Realmente, muito obrigada pela disposição que você tem, sempre tem pra conosco, tá? A gente agradece de coração. Imagina, é de coração também que a gente faz, viu? E pra você que nos acompanha também, nós muitíssimo obrigada. Pode vir aqui, pode vir aqui. Ó. Pode vir aqui, ó. Eu seguro. Ele quer aparecer aqui, ó. Vem aqui. Como que é o nome do senhor? José Domingues. José, vem um pouquinho mais pra trás. Pode soltar agora. Pode soltar. Como que é o seu nome? Desculpa. José Domingues. É, viu? Eu cheguei aqui, gente. Tá tudo limpinho. E o seu José faz parte da equipe de limpeza aqui do lado. É, tudo por conta própria mesmo, né? A gente não vai ficar parado, entende? É, isso mesmo. E não cobra nada, né, seu não, José? Não, não. Eu tenho o prazer de trabalhar, né? Eu tô trabalhando, tô contente. Eu gosto de ficar parado e não tô. É isso mesmo, ele me falou que ele é puxa-saco aqui do lar, viu? Que ele ama o lar. Viu? Eu queria falar uma coisa, que a turma tá vendo só o tronco da árvore. Eu queria mostrar a árvore inteira, então eu vou erguer um pouquinho ali pra mostrar a árvore. Que essa árvore tá com 10 mil anos, mais ou menos. É mesmo? Nós vamos mostrar a árvore aqui, erguer então? Um pouquinho aqui pra pegar a sombra. Isso, eu vou mostrar a árvore que ele quer. Ele quer mostrar a árvore, gente. A árvore tá com 9 mil anos. Ó, tá com 9 mil anos, segundo o seu José. Então, a árvore é lindíssima, o local aqui super organizado, sempre muito cuidado, muito limpinho, e graças ao seu José. Pra você que nos acompanha, nosso muito obrigada, Mirelle Domingos, pro jornalismo da Clube FM. Ai, meu Deus do céu, que figuraça que é o seu José, meu Deus do céu. 9 mil anos a árvore. Ai, 9 mil anos a árvore tem. Sofá, na sala, assistindo no YouTube a nossa transmissão, né? Nos canais da sua Clube FM, e é muito legal, porque todas as entrevistas, elas são feitas com áudio e vídeo para você poder assistir aí. Legal, seu José, figuraça, bom demais. E ó, antecipa aí a compra, já garante aí a sua mesa para esse evento do Live Sentino, que vale a pena ajudar. Compra, já garante aí a sua mesa para esse evento do Live Sentino, que vale a pena ajudar, gente. Bom demais, né? Isso. Ô, Armando, antes da gente também já continuar aí faturando, mandar uma abração também. Vamos embora. É, antes da gente ir embora, mandar um abração pra professora. A Eliana. Opa, Eliana. Ô, professora, Eliana. Muito obrigado, fia. Não faça isso que nós estamos de regime aqui. Ontem nós estivemos na casa da professora Eliana, né? Ela que é voluntária do Focinho Carente, inclusive essa semana nós vamos ter entrevista com o pessoal do Focinho Carente aí. Tá chegando o show de prêmios do Focinho Carente, tá? Cara, tem mais de uma centena de prêmios, você não tem noção. Sério? É, prêmio pra caramba. E esse ano tem um diferencial, né? No prêmio principal. Tem inclusive, são a pessoa que comprar a cartela vai pagar só R$30, são 10 rodadas principais. R$3 a rodada. Isso, cada rodada você concorre a dois prêmios, um na quinquina e um na cartela cheia, né? E na rodada principal, na última rodada, é um prêmio de R$1.000. Legal. Legal, né? Além disso, tem sorteios, tem as rodadas extras, tem muita coisa boa lá pra poder ajudar o Focinho Carente. É um evento que eles fazem todos os anos aí. Eu sei que vai cantar esse ano de novo. Com certeza. Nossa, já gente, é. Não dá, eu tento, mas não consigo. Figura carimbada. Não, eu já não consigo, é de boa. Eu até aproveito aqui pra agradecer o convite. Demais, pra mim é sempre um prazer estar lá com vocês. Não. É demais. A gente se diverte. Isso aí é inveja. A gente se diverte. Quem vai lá já sabe como é que funciona. A gente se diverte. É um domingo gostoso que a gente passa ali. Você canta umas duas cartelas pra mim? Sai daí, rapaz. Eu vou tirar as bolinhas normal lá. Sai daí. Cantar duas cartelas. Sai daí. Então. Você vai é máfia. Mas quem tá só concorre quem tá lá dentro, né? Vai fazer o quê? Entendi. Então, você vai participar e vai ajudar. Dia 22 de setembro, as cartelas antecipadas já estão sendo comercializadas. Tem bastante prêmios que vão ser sorteados, inclusive lá dentro, durante o evento. Enfim, o pessoal já tem. Tá comes e bebes também lá, não tem? Tem, vai ter os salgados. Isso. Durante a tarde eles oferecem também bolo e café pra galera, também tá incluso no pacote aí pra você que tiver. E ontem, essa semana, né, a gente foi fazer a entrevista lá e a prof preparou um cafezinho da tarde. Por isso que nós estamos mandando um abraço. Obrigado, viu, fia? Exatamente. Não precisa tratar bem assim que nós acostumamos, viu? Ontem, quando a gente esteve lá na casa dela, ela tinha preparado lá um bolo de maracujá. Rapaz, eu vou falar pra você, sensacional. Não era pra nós o bolo, né? Não. Hã? Não era pra gente o bolo, mas acabamos levando embora, é isso? Não. Ah, não era pra gente. Era, na verdade. Ela fez com todo carinho pra gente poder experimentar lá, inclusive tava uma delícia. Verdade. E nós trouxemos um só para o Armando. Um mini, né? Oh, meu Deus do céu. Um foi só, ela falou assim, esse aqui você leva pro Armando. Eu agradeço, mas não mereço, professor. É verdade, não merece. Meu Deus do céu. Não merece. Muito obrigado, já devia ter agradecido de manhã, né? É, eu não mereço, professor, mas se quiser fazer um cenoura com cordão. Sai daí, pronto, vai. Explorar o professor dos outros. A fubá. Minha professora. Vem que não tem, não. Sai fubá fora. Goiabá. Um beijão pra Eliana Fanton aí, viu? Boleira, que além de boleira, ser. Boleira. Além de ser voluntário do Focinho Carente, ainda tem uma mão de fada pra boleira, fazer bolo, boleira, que é delicioso. Boleira, isso, maravilhoso. Não foi ela, mas tava muito bom o café, delícia, viu? Sensacional. Um abraço, Eliana. Um abraço, pessoal. Voluntário do Focinho Carente. Então, essa semana tem a entrevista com o pessoal aí pra falar desse show de prêmios em prol do Focinho Carente. Muito bem, são 12 horas e 58 minutos já, meu Deus do céu, já estamos com quase 35, né? 35 graus de temperatura, continuamos sem previsão nenhuma de chuva para os próximos dias, a não ser para, deixa eu ver se continua aqui, vai, se já não mudou essa previsão, que também é uma nhaca, para segunda-feira, continua a previsão de chuva para segunda-feira que vem, dia 16, 8,9 milímetros, eu acho essa marcação é um negócio interessante. 8,9. Né? Específico, né? 8,9 milímetros com 38% de chance dessa chuva vir na segunda-feira, né? Agora é rezar. Como a gente já disse, essa chuva, se vier na segunda, ela não resolve, né? Mas ajuda, melhora um pouco a qualidade do ar, porque tá extremamente difícil mesmo. É a umidade relativa, do jeito que tá. Extremamente complicado, né? Nós estamos aí com níveis considerados de deserto, né? Clima de deserto, umidade de deserto, que faz um mal danado para a saúde. Mas vamos lá. Vamos que vamos. Um dia de cada vez, um dia depois do outro e dobrando o joelho, porque olha, não tá fácil não. Não mesmo, mas vamos embora, vai. A gente volta amanhã às 7:30 da manhã com mais uma edição do Jornal da Clube. 7 horas, né? 7 horas, 7:30. 7 horas, desculpa. 7 horas, aqui é 11:30. É. 7 horas e 11:30. Amanhã com mais uma edição do Jornal da Clube. 7 horas, né? 7 horas, 7:30. 7 horas, desculpa. 7 horas, aqui é 11:30. É. 7 horas e 11:30 são as duas edições. Isso. O meia nas 11, é 11:30. Isso. Então amanhã às 7 da manhã estaremos de volta com mais uma edição do Jornal da Clube. Forte abraço, Deus abençoe todos nós e até amanhã, pessoal. É isso aí, pessoal. Beijão e até mais. Tchau, povo de Deus. Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual. Boa tarde. Boa tarde. Tardes da Clube. Confiança Supermercados informa a hora certa. 13 horas. Promoção Sonho de Milhões Confiança. Ótimas ofertas e milhões em prêmios. Confira. Lava roupas em pó brilhante. Leve 1,6 kg. Pague 1,450 kg. 17,10. Farinha de trigo Dona Benta tradicional 1,465 kg. Achocolatado em pó Nescau sachê 550 gramas 10,98. Manteiga Tirol com sal ou sem sal 200 gramas 9,98. Pernil suíno sem osso fresco bife ou pedaço quilo 17,98. Participe, vem pro Confiança. Povo apaixonado e querido de Bariri, quem fala é o prefeito Fernando Folone. E o vice Greg. A saúde, educação e infraestrutura são algumas das nossas prioridades. Nossa cidade está mais bonita que nunca. Estamos cuidando dela com muito carinho. Bariri está no caminho certo, crescendo, se desenvolvendo e isso não pode parar. É 15, a voz da esperança e do respeito. Fernando Folone, 15, prefeito. Fecha o mês de carro novo. Onix 2025 a partir de 79.990. Com o seu veículo na troca. Onix LT 2025, entrada mais 48 vezes de 899. Onix Plus Premier, até R$10.000 de bônus. Tracker a partir de 119.900 em até 36 vezes sem juros. O melhor preço da região é na Graciano. Clube FM. Olá, São Baririense. Um dos maiores desafios da gestão pública para os próximos anos é a qualificação da mão de obra. Muitas empresas que nós temos visitado tá reclamando que não tem mão de obra qualificada. Por isso, nós iremos ampliar os cursos ETEC, Senai, Senac, Sebrae, ampliar essas parcerias, qualificar a mão de obra para que este trabalhador evolua na sua empresa e comece a receber mais. Por isso, no dia 6, vote em quem tem projeto. É de Carlos e Laudecir, ou Clube FM. No ar com opa, você, Rogério Morales. E aí? Oi, boa tarde. Quarta-feira, 11 de setembro de 2024. Tudo que eu quero ouvir. Estamos chegando a milhão com todo o gás. Essa é a Clube, direto da casa da Clube, na Avenida Sérgio Fursim, 230, Barueri, São Paulo. Está entrando no ar o programa que faz reunir toda a turma em uma só sintonia. Chega mais. Chega junto. Pode chegar junto aí, 14997221007. Você será movido ao som da batida da Clube. 100,7. Essa rádio pega. Até o meio tem o cardápio do Clube. Boa tarde, bom almoço, música de qualidade. Sei que não vendrás todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás. Sei que não regresarás lo que nos pasó, no repetirá. No me alcanzará para borrarte y olvidar. Y ahora estoy aquí. Queriendo convertir los campos en ciudad, mezclando el cielo con el.

passe que leva a raio ao brilho de cor amarela. Planta o pé no chão. O amor tudo volta na terra. Arco-íris de luz, aquarela, banda, coração. Vamos ver o pôr do sol e dê a mão. Uma estrela só não é constelação. Sem destino vamos juntos passear feito nuvens no céu. Derramar a tinta, colorir papel. É o vento que passa que leva. Ah, é o brilho de cor amarela. Planta o pé no chão. O amor dando volta na terra. Aquarela, banda, coração. Vamos ver o pôr do sol e dê a mão. Uma estrela só não é constelação. Sem destino vamos juntos passear feito nuvens no céu. Derramar a tinta, colorir papel. E amanhecer nós dois, perfume bem me quer. Biscoito, queijo, bolo, leite no café. Vamos ver o pôr do sol e dê a mão. Uma estrela só não é constelação. Sem destino vamos juntos passear feito nuvens no céu. Derramar a tinta, colorir papel. Vamos ver o pôr do sol e dê a mão. Uma estrela só não é. Vamos juntos passear feito nuvens no céu. Derramar a tinta, colorir papel. Internet é Marinette, planos de até 900 mega a partir de R$99,90. Marinette tem mais de 30 canais de TV, plataforma com mais de 150 cursos. Cliente VIP da Marinette tem descontos em empresas como Magazine Luiza. Marinette tem suporte exclusivo para o idoso. Marinette é a internet diferente das iguais. Contrate pelo WhatsApp 14-3662-6587. Marinette, o melhor provedor de internet de Bariri, Itapuí e também Itaju. Marinette, na 7 de setembro, 821, no centro de Bariri. Só musicão. Clube. Medeiros, assessoria atua nas áreas de segurança do trabalho, saúde ocupacional e meio ambiente. Avalie e controla situações e riscos para empresas públicas e privadas para proporcionar um ambiente mais seguro. Treinamentos em alturas e em espaços confinados. Treinamentos de primeiros socorros. Segurança em instalações e serviços em eletricidade. Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. Medeiros Assessoria trabalha com transparência e responsabilidade. Entre em contato agora mesmo com a Medeiros Assessoria e tire qualquer dúvida. 14-997-64-2726. 997-64-2726. Medeiros Assessoria na Cláudio Nova Barbieri, 859, no centro de Bariri. Medeiros Assessoria. Clube. Uhum. Atenção para as ofertas válidas para hoje no supermercado Pegorim, na Tenente Manuel Legara da Costa, Vila Americana. Batata extra o quilo no clube por apenas R$4,99. Abobrinha graúda por apenas R$0,99 o quilo no clube. Tomate pizza d'oro no clube R$1,99. É um tomate graúdo. Tem ponta de peito com osso no clube R$15,98. Tem a 100 com osso R$14,98 no clube.

é 100% máquina, não tem nada pela mão do homem, entendeu? É muito mais praticidade, muito mais segurança, muito mais comodidade para você, cliente amigo. Tec Car, Perimetral Prefeito Domingos Antônio Fortunato, Expresso Sul, Bariri 165, telefone 14-3662-5512. Rapaziada boa pra caramba, tá lá o Juninho, Gustavo, Neto, Bruno, Denilson, Magrão. Tec Car, especializado em carros nacionais e importados. Tudo que eu quero ouvir. Tudo clube. Sistema, esqueça aquela contabilidade da caverna. Aquilo lá não existe mais, hein? Não guarde horas ou dias para sua contabilidade e enviar documentos sem acesso à palma de sua mão. Escritório Sistema Assessoria Contábil e Gerencial ajuda você, empresário, na gestão financeira e fiscal da sua empresa. Conta com o sistema de serviço online integrado, permitindo uma forma ágil, eficaz e segura. Agilidade e soluções confiáveis e personalizadas que superam expectativas na gestão empresarial. Um escritório de contabilidade totalmente diferentão. Com serviços de assessoria tributária, financeira e gestão e departamento pessoal. Escritório Sistema. João Lemos, Centro de Bariri, pertinho da padaria Nossa Senhora de Fátima. Escritório Sistema. 14997620817. Escritório Sistema. A extensão do seu negócio e contribui para a otimização do seu dia a dia. Boa. Boa. Bota boa nisso. Clube. Boa demais. Conexão internet fibra ultra velocidade. A gente voa com a melhor internet do Centro-Oeste Paulista. Conexão internet fibra. Instalação rápida e grátis em todos os planos. Wi-Fi top grátis em todos os planos. 100% fibra. Plano de 250, 500 e 800 mega. Atenção, empresário, atenção. A conexão também tem o plano ideal para o seu negócio, viu? Escolha o seu plano e mude com tudo para a conexão. Mais de 4 mil horas de filmes e séries, mais de 135 cursos online certificados, o Paramount Plus, o seu streaming de filmes e séries exclusivas, a assistência premium e suporte nos finais de semana e feriados. Conexão, internet e fibra, atendendo Arealva, Santelmo, Itaju, Boracéia e Bariri. Conexão, internet e fibra. Ligue agora mesmo para mais informações. 0800-456-9959 14-3662-9959 ou ainda pelo WhatsApp 14-998-853858. Conexão, internet e fibra. Tudo que eu quero ouvir. Tudo clube. Seja bem-vindo. Oi, boa tarde. Excelente tarde, ótima tarde pra você de quarta-feira, meio de semana, 11 de setembro de 2024. Rogério. Eu piloto a nave clube em todo o Centro-Oeste Paulista, essa rádio pega 15 mil watts de potência no céu do Centro-Oeste, a boa. Boa. Boa. Bota boa nisso. Clube. Primeiro boa lugar em todo lugar, o dia todo, todo dia. Fala, terra. Aumenta o volume aí. Oi, boa tarde! Olá, amigos. Aqui quem fala é o Ayrton Pegoraro. Com seriedade, coragem e compromisso, queremos caminhar com você. Por isso, votem para prefeito Ayrton Pegoraro e para vice Paulo Queso, 70. E aprovou que é competente, 7-0 na cabeça. 7-0 é Ayrton e o Queso não se esqueça. Acredite, 7-0 é Super promoção no Aquilante. Aqui tem mais economia. Temos uva Vitória Bandeja, 500 gramas, R$5,99. Batata extra graúda, R$4,99 o quilo. Ovos brancos Catayama, 12 unidades grande, R$4,99. Arroz branco Pateco, só R$23,99. Açúcar refinado Santa Isabel, R$3,39. Super barato no Aquilante. Aquilante Supermercados. Gosta de rua? Ah, beleza. Fone na cabeça e pronto. Pode ir, mas vai de clube. Olá, São Baririense. Um dos maiores desafios da gestão pública para os próximos anos é a qualificação da mão de obra. Muitas empresas que nós temos visitado tá reclamando que não tem mão de obra qualificada. Por isso, nós iremos ampliar os cursos ETEC, Senai, Senac, Sebrae, ampliar essas parcerias, qualificar a mão de obra para que este trabalhador evolua na sua empresa e comece a receber mais. Por isso, no dia 6, vote em quem tem projeto. É de Carlos e Laudecir, 11. Atenção, Jaú e toda a região. Aproveite as condições imperdíveis da Milazzo Fiat para você sair de carro zero quilômetro. Mobilike por apenas R$63.990. IPVA grátis e taxa zero. Fastback por R$119.990. IPVA grátis e taxa zero. E mais, a melhor avaliação do seu usado. Consulte condições. Milazzo Fiat, 14-3042-0539. Milazzo Fiat. No trânsito começa por você. Você está escutando a Clube FM. Acredite, 7-0 é Ayrton. A Conheça agora os candidatos a vereador pelo União Brasil. Carlos Sampietro, 44.440. Elton Bueno, 44.444. Leandro Morales, 44.001. Oswaldo Bezerra, 44.007. Com Ayrton Pegoraro, prefeito. Paulo Queso, vice, 70. A Onda 70 vai conquistar você. Garotinho, o campeão pra toda hora. Clube FM, a rádio que tá na boca do povo. Tá na boca do povo. Ele vem pra reconstruir. 5-5. Entra na infraestrutura também, sim. Asfalto é importante. Asfalto é questão de segurança. Quebrar o carro das pessoas. Sinalização. Cidade bem sinalizada, bonita, limpa. A gente já poder nos preparar no governo de transição e entrar com o pé no acelerador em 2025 pra fazer a coisa acontecer. 5-5. Pra reconstruir Bariri, o voto certo é Neto 55. Barinet está com novidade. Além da internet, você pode ter a segurança da sua residência através das câmeras e o armazenamento em nuvem com menor delay no mercado. Instalações de câmeras e internet é com a Barinet. Dúvidas no WhatsApp 14-3662-6587. Barinet, o melhor provedor de internet de Bariri, Itapuí e Itaju. Rua 7 de Setembro, 821, Centro, em Bariri. Meu nome é Armando Perazelli, sou candidato junto com Edi Carlos e Laudecir. Meu número é 10.789 do Partido Republicanos. Vamos juntos fazer um trabalho de reconstrução e de desenvolvimento para Bariri. Armando Perazelli, número 10.789, 10789, conto com seu voto. Muito obrigado. Multimac trabalha com pneus Michelin linha pesada, Vinilona Sansui, borracharia, consertos em pneus e câmaras de ar, balanceamento de roda, alinhamento de direção, alinhamento tração truque, montagem e desmontagem, correção de caster, correção setback. Multimac Comércio de Pneus e Serviços, Rua Pedro Melini, número 260, Quinta da Colina, em Jaú. Fone 14-3624-6696 ou 14-98141-2536. Rádio Clube FM. Agora ouviremos o melhor time de vereadores desta eleição. Eu sou Maria Lima, pela primeira vez candidata a vereadora de Bariri. Eu moro no bairro Santa Helena, meu número é 22443. Estou com Ed Carlos e Laudecir Leonel para uma Bariri melhor. E agora, Bariri é 11. Conto com seu voto. Agora ouviremos o melhor time de vereadores desta eleição. Se apaixonar pelo melhor refrigerante é inevitável. Uma marca quase centenária tem a fórmula secreta para desenvolver um produto 100% original, que tem história e tradição. Refrigerantes 15, com a família e os amigos, tudo fica perfeito. Refrigerantes 15, a marca que ganha o seu coração. Refrigerantes 15. Clube. Uhum. Se você quer segurança pra sua empresa, pra sua casa, pra sua família, Congresso é a solução. Congresso não te deixa na mão. Congresso é a proteção. Tudo para sua segurança. Alarmes, câmeras, cercas, monitoramento 24 horas com viaturas de apoio. Ligue Congresse 3662-5656. Eu quero agradecer pelo carinho que você está nos recebendo na sua casa, na sua empresa, no seu comércio. Você que tem acompanhado os nossos programas de rádio por aqui, tem acompanhado a gente nas redes sociais, tem ido nos nossos comícios. Agora todo mundo é 11 e falta pouco para a virada da chave que vai fazer Bariri voltar a sorrir. Então eu convido você para o nosso comício dessa sexta-feira na nossa querida Vila Americana, a partir das 8 da noite. Esperamos você. Tocou na clube. Viralizou. Olha a hora, olha a hora, 1h40, boa tarde. Valeu por estar ligado na Clube. 997-22-1007, grava a hora e manda pra gente, né, Paulinha? É Rogério Moraes, tudo bem? Tudo bem. Toca pra mim, Murilo Rufi, Luto Vivo, por favor, ótima tarde. Valeu pela participação, aumenta o volume aí, ó. Só musicão. Clube. Não é sobre gostar de ser sozinho, é sobre medo de virar a página e te ver começando outro livro. Terminar gostando é tipo um luto vivo, e acostumar com a sua falta e ainda sentir o amor do início. Vai ver, eu já perdi um amor da vida esperando você arrumar um outro amor da vida pra eu te esquecer. Eu não tô seguindo a vida, tô só vendo ela passando. Cada mês, a cada ano, a cada amigo que tá casando. A gente não arrumou ninguém porque tá se arrumando. A gente não tá preparado pra ver o outro amando. Eu não tô seguindo a vida, tô só vendo ela passando. A cada mês, a cada ano, a cada amigo que tá casando. A gente não arrumou ninguém porque tá se arrumando. A gente não tá preparado pra ver o outro amando. Essa música conta a história de muita gente aqui hoje. Tenho certeza disso. Terminar gostando é tipo um luto vivo, acostumar com a sua falta e ainda sentir o amor do início. Vai ver, eu já perdi um amor da vida esperando você arrumar um outro amor da vida pra eu te esquecer. Eu não tô seguindo a vida, tô só vendo ela passando. A cada mês, a cada ano, a cada amigo que tá casando. A gente não arrumou ninguém porque tá se arrumando. A gente não tá preparado pra ver outro amando. Eu não tô seguindo a vida, tô só vendo ela passando. A cada mês, a cada ano, a cada amigo que tá casando. A gente não arrumou ninguém porque tá se arrumando. A gente não tá preparado pra ver outro amando. A gente não tá preparado pra ver o outro amando. WhatsApp Clube 997221007. Boa tarde. Boa tarde. Tardes da Clube. Tempo e temperatura. Oferecimento, Tenda Atacada. Tarde de sol com algumas nuvens. Noite de céu limpo. O sol se vai às 17h07. A lua é crescente, agora está 34 graus. Você conferiu tempo e temperatura com Tenda Atacado. Fone na cabeça e pronto. Pode ir, mas... mas vai de clube. De tanto amor pra você, mas você não nem me tocou, nem volta depois. Foi bom enquanto durou esse romance, esse amor. Pena que acabou, mas vou viver. Dessa vez aprender, 1:48. Eta Alimentos tem mais de 26 anos de qualidade e produtos totalmente diferenciados para o seu dia a dia. Na Eta Alimentos você encontra azeitona com caroço e sem caroço, ketchup tradicional e picante, mostarda, maionese, maionese com tomate seco, tem molho para pizza, molho refogado manjericão, todos com zero gordura trans, molho inglês, shoyu, molho para pipoca, molho de pimenta gotinha de fogo, molho caseiro, molho para churrasco tradicional e picante, tem molho para salada, pimenta biquinho, dedo de moça, malagueta e pomari. Diversos temperos refogados em sachês, palmito inteiro picado em rodela, sal de parrilha tradicional, ervas finas, caipirão e chimichurri, amendoim, farinha de milho, milho para pipoca e fubá. Eta Alimentos, a sua vida tem muito mais sabor. A venda nos melhores estabelecimentos comerciais de todo o estado de São Paulo. Eta Alimentos, na Avenida Prefeito João Sinatura, 325, Boracéia. Para revender os produtos da Tieto, entre em contato através do 1432-95-1447, 996-98-3581. 1432-95-1447, 1499-996-98-3581. Tieto Alimentos, a sua vida tem muito mais sabor. Clube FM 100,7. Então, José, tudo para a construção ou reforma do básico acabamento, os melhores materiais com preços inacreditáveis e tão baratos e de confiança. Então, José, materiais para a construção fica na Avenida Amazonas 526, é colado com a BC da Construção. Telefone 14-3663-9500, WhatsApp é o 981-444-228. Tá rolando promoção de Genco para cuidar da tratada água da piscina sua aí, ó. Promoção sensacional e incrível, hein? Genco dispensa comentários. Produto de altíssima qualidade. Algicida de choque elimina algas, litro Genco, R$46,80. Clarificante auxiliar de filtração, litro Genco, R$28. Limpa bordas concentrado, litro Genco, R$30,90. Tablete de cloro 3 em 1, especial, multiplicação, 200 gramas Genco, R$16,50. Estojo de teste pH cloro Aqualine, R$39,2. Tem também cloro estabilizado granulado, 7,5 kg, Genco, 6 parcelinhas, de apenas R$53,75. Piscina inflável, 3.700 litros Bell, 6,77. Piscina inflável, 1.900 litros Bell, 6,48. Espaiete para piscina colorido, para a molecada se divertir, por apenas R$12,52 a unidade. Piscina estruturada, 1.000 litros da Mor, 6 parcelinhas de R$45,98. Piscina inflável, 1.000 litros Bell, 6 parcelas de R$39,98. Então, José, materiais para construção, tem também para sua piscina. Tratamento semanal 5 em 1, 400 gramas da Genco por apenas R$45. Barrilha eleva o pH. Ela é granulado, Genco, 2 quilos, R$49. Sulfato de alumínio, 2 quilos da Genco, por apenas R$27. Talaldrio, Evandro, Gina, Eliseu, João, Tico, Ederson, Bruno, Rafael, Matheus e o Pierre. Uma equipe maravilhosa, uma equipe sensacional para melhor atender. Atendimento é rápido, prático e eficiente. E a entrega no prazo combinado. São José Materiais para Construção. Anote aí o telefone. 14-3663-9500. WhatsApp é o 981-444-228. Rogério. Oi. Oi. Boa tarde. Eu piloto a Nave Clube. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Olha o contatinho aí, ó. Bala, bala, bala, bala. 972-2-1007. Titão é tradição em todo o Centro-Oeste Paulista, com mão de obra totalmente especializada em consertos de tratores, implementos agrícolas, colheitadeiras e aquele maquinário pesado, tá? Roçadeiras também. Aproveita e faz tudo em um único lugar. Tá desconfiando aí que não tá legal? Leva na oficina do Titão, que é referência em conserto, manutenção e reparo. Tratores, colheitadeiras, roçadeiras, implementos agrícolas, maquinário pesado. Oficina do Titão oferece serviços de tornearia, soldaria e peças em geral. Oficina do Titão. O Léo comanda tudo lá. Orçamento sem compromisso, pagamento é super facilitado, parcela de vir pra você no cartão e à vista rola descontão. A oficina do Titão, você sabe onde fica? Fica na Perimetral, Prefeito Domingos Antônio Fortunato, na Expresso Sul, 325 Bariri. Anote aí o telefone, 14-3662-2819, 3662-5031, 3662-5032. WhatsApp, 998-09-0039, 999-998-09-0039. Oficina do Titão, tá aqui na sua rádio favorita. Rádio favoritada no seu celular. Fácil demais. Clube. Bora que bora, bora que bora, bora que bora, bora que bora. Sete pras duas, aumenta o volume aí, ó. Vamos matar saudades com engenheiros? Eu vivia esperando a vida aparecer no Jornal Nacional. Colhava nos vídeos, eu esperava o suicídio de algum boçal. Você apareceu e disse, cara, eu prefiro outros canais. Você apareceu com a sua cara em todos os comerciais. Eu vivia esperando a vida aparecer no Jornal Nacional. Olhava no vídeo, eu esperava o suicídio de algum boçal. Você apareceu e disse, cara, eu prefiro outros canais. Você apareceu com a sua cara em todos os comerciais. Eu ligo a TV, desligo a TV e ligo pra você. Eu digo que consigo, mas não consigo te esquecer. Eu ligo a TV, desligo a TV e ligo pra você. Eu digo que consigo, mas não consigo te esquecer. Você aparecia em filmes pra C, em filmes tão banais. Você aparecia e desaparecia e eu já não te via mais. Eu te perseguia mexendo na antena, mudando o canal. Mas você sempre fugia, não sentia pena, me deixava muito mal. Você aparecia em filmes pra C, em filmes tão banais. Você aparecia e desaparecia e eu já não te via mais. Desligo a TV e ligo pra você. Eu digo que consigo, mas não consigo te esquecer. Eu ligo a TV, desligo a TV e ligo pra você. Eu digo que consigo, mas não consigo te esquecer. Uou. Uou. Ah, eu preciso te ver. Eu preciso te ver. Eu preciso teu sorriso, você sabe que eu preciso te ver. Eu preciso te ver. Eu preciso teu sorriso, você sabe que eu preciso te ver. Eu preciso te ver. Eu preciso teu sorriso, você sabe que eu preciso. Sucessos! Emílio e Eduardo, vai por mim, vem com a gente! Vamos ouvir? Vem escutar! Música! Clube! Você não sabe de mim. Mas eu sei tudo de você. Sei que chora escondida por aí. Se quiser conversar, vou te ver. Supermercados informa a hora certa. 14 horas. Promoção Sonho de Milhões Confiança. Ótimas ofertas e milhões em prêmios. Confira. Arroz prato fino 5 quilos, 29,90. Guaraná Antártica 2 litros mais Pepsi Cola 2 litros no clube, 12,98. Peito de frango com osso congelado, pacote o quilo, 9,89. Maçã Pink Lady ou Pero Williams o quilo, 8,75. Chuchu ou cebola nacional o quilo, 2,95. Participe e vem pro Confiança. Você já planejou como realizar suas metas, sonhos e conquistas, como um carro novo, imóvel e até rendimentos? A Palestra Seguros dá a dica. Conheça as opções de consórcios com parcelas que cabem no seu bolso. Você vai realizar seus projetos muito antes do que imaginava. Consórcios Palestra, Rua Miranda Júnior, número 395, Jaú. Fone 14-3601-2626. É o Ayrton. Pra confirmar. É 710. Muito antes do que imaginava. Consórcios Palestra. Rua Miranda Júnior, número 395, Jaú. Fone 14-3601-2626. É o Ayrton. Pra confirmar. É 70. Bate em meu peito. É o Ayrton. A voz do povo. 70 Ayrton no peito. É o Ayrton. Pra confirmar. É 70. Bate em meu peito. É o Ayrton. A voz do povo. 70 Ayrton no peito. Coligação, seriedade, coragem, compromisso com Bariri. Avante, PSB, PDT, União Brasil e Podemos. Tome. Oficina Mecânica Piso, especializada em manutenção e serviços de mecânica. Linha diesel em caminhões e ônibus. Volkswagen, Mercedes, Volvo, Ford e Scania. Profissionais capacitados e loja completa de peças. Rua Adílio Santo, 1540 Jardim Nova Jaú. Telefone 14-3626-3607. WhatsApp 14-99646-6980. Oficina Mecânica Piso em Jaú. A Casa das Mangueiras trabalha com mangueiras hidráulicas prensadas. Vácuo jardim em silicone que pode ficar no tempo. Tem compressores, ferramentas em geral. Linha de óleo tanto automotiva, industrial. Monta o kit caçamba para caminhões. Bombas hidráulicas, tomadas de força e conexões de ar de todas as linhas. Avenida Luciano Pacheco Almeida Prado Neto, 520. Vila Nova Jaú. Telefone 14-3626-3368. Telefone de plantão 14-997-99-2845. Atendimento 24 horas. Você está escutando a Clube FM. É 15. Alô, meu povo apaixonado e querido de Bariri. Quem fala é o prefeito Fernando Folone. E o vice Greg. A saúde, educação e infraestrutura são algumas das nossas prioridades. Nossa cidade está mais bonita que nunca. Estamos cuidando dela com muito carinho. Bariri está no caminho certo, crescendo, se desenvolvendo, e isso não pode parar. É 15, a voz da esperança e do respeito. Fernando Folone, 15, prefeito. Setembro especial no Jaú Shopping. Divirta-se com os shows de mágica do Mágico Benhor. Todos os domingos na Praça de Alimentação. Jaú Shopping, feito para você. Tocou na Clube. Viralizou. Acredite, 70 é aí. O PSB apresenta seus candidatos a vereador. Gilson, 40000. Lebré Goleiro, 40015. Luizão Bolini, 40546. Zé Magrelo, 40176. Tato Mazini, 40123. A Onda 70 toma conta da cidade. Ayrton Pegoraro, prefeito. Paulo Queso, vice. Comercial Jaúense de Borrachas. Implementos e máquinas agrícolas novos e usados. Trituradores, ensiladeiras, compressores, mangueiras hidráulicas, mangueiras de jardim, bombas e comandos hidráulicos, correias, óleos lubrificantes, graxas, baterias e ferramentas. Comercial Jaúense de Borrachas. Fone 14-3602-3070. WhatsApp 14-99735-3557. Em Jaú. Clube. Uhum. Vem aí o segundo Festival da Construção Pascano. Tudo que você precisa, com os melhores preços em oferta. São dezenas de produtos para terminar a obra. Revestimentos, tintas, acabamentos e muito mais. Confira algumas ofertas que separamos especialmente para você. Piso 53 por 53, só R$15,90 o metro quadrado. Tinta Quali Vinil, interna e externa base A, mais de 300 cores para a sua escolha. Só 12 vezes de R$23,90 no cartão. E muito mais. Pascano, fazendo tudo para a sua construção. Acredite. 70 é aí. Esses são os vereadores do PDT. Bolacha 12222. Berrel 12000. Edson Rodrigues, 12.100. Gilberto, 12.330. Julinho Devides, 12.345. Com o Ayrton Prefeito, Paulo Queso Vice, a Onda 70 tá tomando conta de Bariri. Eletrozago, produtos residenciais, industriais e uma infinidade de equipamentos das marcas WEG, DEWALT, FAMI, Cobrecom, Tramontina, Inco e muito mais. Eletrozago, a legítima. Rua Quintino Bocaiúva, 865, Jaú. Fone 36025000. Tem moda boa, tem o esquigelo também. Eu tô no céu, aqui ninguém me tira. Você gosta de comida de boteco? Então não pode perder o quarto Boteco Sertanejo do Léo Oliveira em Boraceia. A verdadeira comida de boteco preparada pelo buffet Segredos da Mesa, acompanhada de muita música com Léo e Fernando, Jordana Piton e Isaac e Matheus. Reserve já sua mesa pelo telefone 14 99179-7194. Quarto Boteco do Léo Oliveira, sábado 21 de setembro às 20h30 no Salão Paroquial em Boraceia. Mas atenção, só é permitido a presença de botequeiro raiz e amante da música sertaneja. A sua tarde tem muito mais alegria. Oi, boa tarde. Fala, turminha, boa tarde, boa quarta-feira, meio de semana, 11 de setembro de 2024. Por aqui segue Rogério, esta é a Clube. Transmissão ao vivo da Avenida Sérgio Furcim 230, Bariri, São Paulo. 15 mil watts do céu do Centro-Oeste Paulista é a boa. Clube FM. Aumente o volume. Música da hora. Música da hora. Taylor Swift. Salt air and the rust on your door. I never needed anything more. Or whispers. Are you sure? Never have I ever before. But I can see us lost in the memory. I guess slipped away into a moment in time. Cause it was never mine. And I can see us twisted in bed sheets. I guess slipped away like a bottle of wine. Cause you were never mine. You're back beneath the sun, wishing I could write my name on it. Will you call when you're back at school? I remember thinking I had you, but I can see it's lost in the memory. I get slipped away into a moment in time, cause it was never mine. And I can see us twisted in bed sheets. I get sipped away like a bottle of wine. Cause you were never mine.